Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Donizete. Cumprimentar o nosso agora cidadão cubatense, né, Nilson? Agora você é nosso cidadão cubatense. Olha que eu fiquei aqui 8 anos nessa casa e durante os 8 anos que um só título de cidadão cubatense fosse entregue em algumas mãos. E, então, fico muito orgulhosa de poder estar presente nessa sessão de hoje em que você, com todo o mérito, por sua história de vida, por sua história de vida profissional, por sua história de vida pessoal, né? E principalmente nessa linda e bela declaração, troca de declaração de amor que você falou, recebe o título de cidadão cubatense da Câmara Municipal de Cubatão. É um orgulho enorme. Não da Câmara, como falou o presidente, já falou em nome da Câmara, eu falo em nome da nossa cidade. É um orgulho muito grande para Cubatão que uma pessoa que tem, como disse a sua esposa, a sua retidão, ética, honestidade, caráter e sensibilidade, recebe esse título da nossa cidade. Parabéns. Luciana, quero cumprimentar o nosso deputado. Eu sou suspeita para falar do deputado, que eu conheço muito antes dele ser deputado, e sempre um menino carinhoso, atencioso, educado, religioso. E hoje deputado estadual, e que ocupa um cargo de secretário de Estado na região da Baixada Santista, e que, com muito orgulho, é hoje orador oficial na sessão aqui de Cubatão. Então, Paulo Alexandre, é um orgulho enorme recebermos aqui você. O atraso nós entendemos, até porque sabemos que você vai ajudar a resolver o problema do viaduto, das nossas rodovias, deste grande passivo que temos de sermos uma região em efervescência, uma região que cresce e que abarca a base do desenvolvimento da nação brasileira. Então, está perdoadíssimo, porque nós sabemos do seu empenho, da sua devoção e do seu carinho por Cubatão. Quero cumprimentar aqui também a minha mãezinha, que está sentada ali, a dona Darcy, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, que junto com o meu marido não me deixa dormir sem tomar aquela sopinha, porque eu chego tarde, ela disse que tem que tomar sopinha, que eu estou muito magrinha. Quero cumprimentar a minha mãe. Cumprimentar o vice-prefeito do município de Arlindo Fagundes, cumprimentar o engenheiro Marco Aurélio Adegas, secretário de Desenvolvimento Metropolitano, que é o diretor executivo hoje, cumprimentar o vereador de Santos, Adão Lacai, cumprimentar o nosso presidente da Câmara Municipal de Santos, Manuel Constantino, cumprimentar o deputado estadual, também aqui presente, veio prestigiar, que é o nosso orador, Celso Giglio, deputado estadual da Assembleia Legislativa Paulista. Cumprimentar o presidente da OAB, doutor André Simões. Cumprimentar o padre Valdeci. José Carlos Ribeiro, que é o meu chefe de gabinete. E em seu nome, todos os secretários, secretárias do governo, todos os representantes do governo municipal. Cumprimentar o Luiz Carlos Bezerra, que está aqui representando a Uns Minas. Cumprimentar o sempre vice-prefeito, o engenheiro Isio José Cabral. Desde que Cabral começou, já é ficar um vice-prefeito na região. Parabéns, leve meu abraço ao prefeito Tércio. Cumprimentar o Raul Elias, que representa aqui o CIESP, primeiro vice-diretor representando o CIESP de Cubatão. Cumprimentar o Valmir Ruiz, que representa a gerência regional do CIESP. O nosso delegado, Ed William, da delegacia de Cubatão, da Polícia Civil. Luiz Carlos, meu querido Luiz Carlos Rachid, gerente regional, agora do CDHU, aqui representando o nosso companheiro Silvio. Quero cumprimentar ainda também o nosso órgão, Manuel Gonzalez, escavador de grandes ossos. histórias da cidade de Cubatão. Cumprimentar muito especialmente toda a família aqui presente, do nosso desembargador, doutor Nilson, e especialmente também a cada um dos nossos vereadores, o vereador Bigode, que aqui a gente chama, sabe, tudo para o seu apelido mesmo, porque senão ninguém vai conhecer os nomes. Então vamos assim, né? O Bigode, como lembrou o Paulo Alexandre, que hoje não está com seu chapelão, mas continua com seu bigode. Cumprimentar o nosso vereador alemão, vejam que ele parece mesmo que veio, né? Assim, né? Vereador alemão, José Carlos, José Roberto Azzolini. Cumprimentar o nosso vereador Aguinaldo Araújo, nosso locutor. Cumprimentar o nosso vereador Geraldo Guedes. Cumprimentar a nossa vereadora Neira Peruzzi, única mulher que representa as mulheres nesta Casa de Leis, nesse espaço que eu sempre digo que é o tempo da democracia no nosso país, e vejam como ainda não é muito democrático, porque só tem uma mulher aqui no Legislativo. Cumprimentar o meu colega de infância, de escola, hoje vereador desta casa, com quem eu aprendi, sempre digo que aprendi sobre os rios do nosso país, o vereador Paulo Tito. Cumprimentar o meu vereador e amigo, quem fiquei aqui 4 anos, muito parceira, o vereador Adeildo, que todo mundo também conhece por Dinho, então não dá para chamar de Adeildo, porque todo mundo vai perguntar quem é. Cumprimentar o vereador Adeildo. E dizer a vocês, vereadores e vereadora, o quanto se falta desta casa. Esta casa é uma escola de aprendizado, de construção de força e de perseverança. Então, minha saudação, meus cumprimentos a todos e a todas. Eu só gostaria de utilizar pouco do tempo deste tempo para falar da importância que tem estarmos todos aqui hoje, representantes do Poder Judiciário, representante do Poder Legislativo, da sociedade civil, da área de segurança pública, todos aqui reunidos para fazer uma reflexão do passado, do presente e do futuro que é a cidade de Cubatão. São 62 anos da emancipação político-administrativa da cidade de Cubatão. Quando aqui o Dr. Nilson Xavier falou do tempo em que ele esteve em Cubatão, de 84 a 91, e o senhor falou da CAMEF, eu queria dizer para o senhor que hoje a doutora Luciana cobra muito, que é da área, e assim, trabalha com muita dedicação e com muito empenho nessa área da infância e da juventude, e cobra muito o nosso governo, mas ela muito bem que este papel dela. Nós ficamos recentemente assim, eu estava lembrando enquanto o senhor falava, de um fato que foi a Casa Abrigo, que funcionava aqui numa situação extremamente precária, promotora reclamando das condições da Casa Abrigo feminina, e que nós conseguimos alugar um imóvel que está localizado no Jardim Casqueiro e que recebe essas jovens. E quando elas entraram lá, naquela casa, toda mobiliada e acolhida, casa, elas olharam para a nossa secretária, que está aqui, Karina Cruz, e falaram a seguinte frase: nossa, Karina, parece um lar, parece uma casa. Porque é uma casa para elas, que é um lar, para quem nunca teve um lar. E muitas vezes nós queremos entender um pouco a sociedade e, querendo entender a sociedade, eu acho que a gente, nós, como uma sociedade, um tanto quanto judaico-cristã, minha culpa, minha máxima culpa, sempre queremos atribuir culpas aos outros pela sociedade que temos. E nós podemos, em vez disso, assumirmos a nossa responsabilidade na construção da sociedade. Porque nós construímos a sociedade, influenciamos a sociedade e somos influenciados por ela. Haja vista o que aconteceu, o fato estarrecedor que aconteceu com o dólar do Rio de Janeiro, que é muito difícil para nós aceitarmos, enquanto cidadãos, cidadã, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto prefeita, enquanto mulher, para todas as pessoas, o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que uma pessoa que via aprisionada pelos seus próprios pensamentos e as suas próprias ideias, sem conseguir compartilhar nem dividir com ninguém, usou de uma arma e foi até lá e tirou a vida de tantas crianças. E isso assustou o país, assustou a nação brasileira. E acredito que todos e todas nós estejamos hoje extremamente enlutados, enlutadas com este sentimento de mais do que culpar, de tentar entender que sociedade nós estamos construindo, qual tipo de sociedade nós temos e de que forma interferirmos nessa sociedade. Eu acho que fica esse sentimento hoje, quando nós tentamos entender o que levou uma pessoa a tirar vidas de tantas outras pessoas da forma como aconteceu. Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com o Paulo Alexandre, que aliás já falei isso pessoalmente para ele, todos os vereadores sabem. Aqui na cidade, as nossas escolas pareciam presídios. E aumentando os muros, aumentando cada vez mais os muros. E eu lembro que quando eu estudava, há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, o muro era baixinho. E a gente pulava o muro, pulava a aula, fazia. Era um ritual. Quem nunca deu aula, nunca experimentou a rebeldia de um adolescente. E os muros foram aumentando, porque a questão da segurança pública se tornou cada vez mais uma agenda nacional. E os muros foram aumentando, aumentando, as escolas foram ficando mais abafadas, e quanto mais os muros aumentavam, mais aumentou e aumenta a violência dentro da própria escola. Porque não é a violência de fora que entra para a escola, como a violência em si entra dentro da escola. E esse adentrar da violência não é subindo os muros. Eu, por exemplo, dando aula ali no Castelo Branco, quero deixar aqui também aqui para o nosso deputado e o governador, com a sua sensibilidade, repense também o visual das nossas escolas. Eu ia dar aula ali no Castelo Branco, tinha o primeiro portão, era uma grade. Você entra, passa pela secretaria, outra grade. Depois tem outra grade para subir a escadaria. Depois nós dizemos que os nossos alunos são rebeldes. Quem não fica rebelde se sentindo prisioneiro dentro de uma escola? Que fica cada vez mais abafada e mais separada da sociedade. E aí o que nós fizemos? Quebramos todos os muros das escolas e erguemos novas escolas, mas não novos prédios, com um novo jeito de pensar a política educacional, uma nova forma de construir uma política educacional, formando cidadãos e cidadãs livres. E foi difícil, muito difícil. A minha filha estuda direito, conhece o senhor também, da mesma universidade que o senhor trabalha, e tem pelo senhor um grande respeito. As minhas duas filhas, minha filha mais velha fez direito, a minha filha mais nova está no segundo ano de direito. O senhor não imagina o quanto foi difícil. Diziam, a prefeita está contribuindo para as crianças pegarem droga na passagem ali do gradil. Mas, sejamos sinceros, quem é que acredita que é num gradil que as drogas vão ser trocadas e que é o muro que impede uma criança ou um jovem de usar drogas? Não é isso. A gente sabe, se eles não conseguirem ali, eles vão pegar na esquina ou em qualquer lugar. Não é o muro. Nós estamos cada vez mais nos aprisionando. Eu vivo em Cubatão, e hoje nós comemoramos, na verdade amanhã, 62 anos da emancipação político-administrativa. Essa cidade era um grande bananal, e nós andávamos nas ruas, brincávamos nas ruas, jogávamos amarelinhas, subíamos no pé de mexerica para catar mexerica. As pessoas se conheciam e se cumprimentavam. Hoje as pessoas se passam frias e insensíveis umas às outras, como se fossem indiferentes e não se conhecessem. Nós que somos protagonistas desse novo momento da história, que é o vereador, a vereadora, o desembargador, o deputado, o secretário de Estado, a promotora, a mãe, ou a mãe, a mãezinha do Dupla, e sabe o que é a dor de perder um filho, de perder um filho, que eu acho que é uma dor que e é para toda a vida, não existe dor maior do que perder um filho. Eu acho que todos e todas nós temos consciência de que nós temos que agir para mudar esta relação da sociedade. Talvez até voltarmos um pouquinho para trás na história, quando Aristóteles dizia que nós somos seres em completude e que precisamos do outro para nos completarmos. E sozinhos nós não nos completamos. Aliás, nós vivemos constantemente nesta busca. Nós nunca estamos completos. Aquele que se acha e se sente plenamente completo é um ser morto, sem vida, porque acha que não precisa de ninguém. Daí ele é um deus ou é um demônio. Mas essa busca do conhecimento, ela necessita da proximidade em pessoas. Eu acho que esse é o momento de reflexão, de repensar o nosso papel na sociedade. Nada custa dar boa noite, nada custa dar um bom dia, nada custa dar um sorriso em vez de fechar a cara. Nada custa desejar o bem, mesmo quando as pessoas nos desejam mal. Parece meio bíblico, mas é exatamente desta carência que a nossa sociedade padece. Como lembrou aqui Afonso Schmidt dizia que Cubatão seria uma cidade da indústria, do desenvolvimento, e ela é. Ela é a cidade que abriga a primeira usina que produziu energia, que era em Bota. A primeira usina que produziu e ainda produz energia para todo o polo petroquímico. Então nós podemos aqui dizer e competir com São Vicente, que lá começou, viu, Cabral? Era lá que fez. Que lá foi fundada a primeira vila, mas aqui começou, de fato, a história do processo de industrialização do nosso país com a primeira usina geradora de energia, a primeira usina Petrobras, a primeira usina produtora de aço, a indústria do durabilizante. Então, esta cidade, como Afonso Schmidt dizia, que teria a frieza da indústria, do crescimento econômico, seria também a cidade da beleza da música, da beleza da arte, da canção, do teatro. E vocês puderam perceber isso quando Donizete abriu a sessão e ouviu os nossos artistas da nossa cidade cantando o hino nacional e o hino de Cubatão. Então, essa cidade que abriga um crescimento econômico, mas que esse crescimento econômico precisa, necessita e é imprescindível que seja hoje parceiro do crescimento, do desenvolvimento social e humano. E isso não se faz sozinho. Nenhum governo faz isso sozinho. A sociedade, junto com as entidades, com todos os representantes, atores da sociedade, é que podem construir esta sociedade em que este crescimento econômico seja parceiro do desenvolvimento social e humano. E é por isso, Paulo Alexandre, que nós temos muito orgulho de dizer que o Parque Cubatão foi o parque que mais gerou empregos, é o primeiro parque posto de atendimento ao trabalhador, gerando, no ano de 2010, 15 mil novos postos de trabalho. E dentre esses postos de trabalho, como Deus vê nos filminhos aqui, foi a figura do cobrador e da cobradora. É a única cidade da região da Baixada Santista em que o ônibus não é conduzido só por um motorista que tem o trabalho de dirigir, olhar para o provisor, dar o troco, olhar para o deficiente. Não, aqui tem o cobrador, aqui tem a cobradora, aqui tem uma frota com mais de 50% de acessibilidade até o lugar do Cãozinho. Porque esta cidade é a cidade da indústria, mas é uma cidade que se humaniza à medida que você vai construindo e reconstruindo os valores dessa sociedade. E quando eu falava da escola, as escolas não têm mais muros, entra o ar que vibra, e você passa do lado e você vê e ouve o som das crianças e as crianças enxergam o mundo lá fora. Não é segregando a sociedade que nós vamos melhorar a segurança pública. Segregando a sociedade e as pessoas, nós vamos cada vez mais ficarmos temerosos com situações e atos de violência, sem conseguirmos entender aonde falhamos, em que parte da história nós falhamos. Então, nossos ônibus contribuíram para a geração de emprego e contribuíram para que este motorista não se afaste tanto do estado e cansaço. Isso é humanização. As nossas escolas aqui são as únicas escolas do país em que uma cidade tem, em que escolas com dois pavimentos têm elevador. Ninguém se arrasta com uma muleta para chegar numa sala de aula ou numa cadeira de roda. Tem elevador em todas as escolas que estão com dois pavimentos. Então, dessa sociedade em que a gente acredita de uma sociedade melhor. E é só isso? Não. Cubatão é um vale e por isso foi escolhida para ser uma cidade para abrigar as indústrias. Porque naquele período pós-guerra, naquele período mesmo da guerra, na verdade, em que começou o período de industrialização, precisava de um lugar para abrigar o polo petroquímico. Não. Um local protegido pelas escarpas da Serra do Mar. E Cubatão era isso. Cubatão tinha água e, aliás, queremos dizer aqui também, encaminhar aqui para os nossos representantes de Santos, São Vicente, mas muito especialmente de Santos, que bebem a nossa água. 80% da água bebida na região da Baixada Santista vem da cidade de Cubatão. Então, é a cidade que mata a sede da região da Baixada Santista. E esta cidade acolhedora, que Afonso Schmidt colocou, é uma cidade, por conta disso, também muito abafada. Então, aqui, quando se faz calor, é muito abafada. E as salas de aula, os alunos entram e já começam a pedir para sair para beber água. Aí nós ficamos só no elevador, no gradil? Não. Nós colocamos em 14 das escolas que já foram reformadas, na verdade foram reconstruídas de fato, 14 escolas, 8 começam agora. Elas têm sala climatizada, têm dois ar refrigerado e as crianças sentem-se numa temperatura extremamente agradável, porque nós entendemos que o espaço em que estuda também influencia no seu aprendizado, na capacidade de concentração e no acolhimento. Então, nossas escolas têm ar-condicionado. E eu estou falando isso também, Wilson, porque daquele tempo que você estava aqui, e aliás, Romavides, Olindo Pires, são grandes devotos da sua pessoa e da sua história. Então, eles falam o tempo inteiro sobre você, desculpa, você, sobre o senhor e a sua história em nossa cidade. Então, nós passamos a ter um carinho mesmo sem ter esse contato pessoal, conhecendo a sua história, hoje vista aqui muito mais de perto, contada assim com muito mais afetividade pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas pessoas que convivem com você. Mas assim, para falar um pouco dessa cidade que você tanto, senhor, tanto lutou e pediu apoio do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que as coisas vão mudando. E quero deixar bem claro que não é porque é o governo, meu governo, estou aqui fazendo apologia de que é o melhor governo da história. Isso é que eu acho, né? Mas não é isso. Na verdade, são sementes. Sementes que foram plantadas por vocês, sementes que foram plantadas por outros prefeitos, por outros que me antecederam, e que a gente nunca vai deixar que elas fiquem secas. Nós vamos sempre hidratá-las, tocar, cuidar com carinho, para que floresça cada vez mais uma cidade melhor, mais justa, que é isso que Cubatão precisa. E Cubatão precisa de uma Poliusp. Precisa, merece e tem direito a uma Poliusp. Mas como você disse, nós temos que discutir o projeto, Paulo Alexandre. Não é justo a Poliusp que vai para tantos outros lugares. Essa é a região mais antiga. Ela é o berço do desenvolvimento do estado de São Paulo. Não é justo que ela venha para Cubatão nas costas no peso do tesouro do município, que precisa de creche, que precisa de pré-escola, que precisa qualificar seus jovens, que precisa sair dessa periferia da região da Baixada Santista, porque ainda somos hoje o pior IDH da região da Baixada Santista. E essa história nós temos que mudar. Haja vista também os novos os indicadores a respeito de mortalidade materna infantil, em que melhoramos mais de 80% o nosso índice de mortalidade, sendo hoje mais baixo do que o da região e do que o próprio estado de São Paulo, o que é um orgulho para todos nós. Mas contamos muito com você, Paulo Alexandre, mas não apenas porque você hoje representa o governo do estado, o governador Alckmin, que é uma pessoa que tem demonstrado muito carinho e respeito por Cubatão. No seu primeiro mês de governo, ele veio ao Cubatão, visitou a cidade, se apropriou dos problemas e tem tido um trato muito, de muita proximidade, muita responsividade junto ao município de Cubatão. Mas muito especialmente a sua pessoa, pelo carinho que você tem a esta cidade, pela dedicação que você sempre teve à região da Baixada Santista e, sobretudo, pelo seu apaixonamento pela educação, que sempre foi, assim, a sua grande bandeira, que, se me permite, a minha também. Enfim, 62 anos de Cubatão, e nesses 62 anos, meus tataravós, meus bisavós, avós, estavam aqui nesta terra, e estão, muitos ainda estão aqui, mas eu tenho uma história com esta cidade muito profunda. Eu costumo dizer que as raízes da bananeira são raízes curtas, as rizomas, e nós, eu tenho uma raiz muito profunda com esta cidade, aquela raiz que vai lá para o fundo, que expande, que ocupa. Então, eu amo Cubatão. E cada vez que puder usar a palavra e ter a oportunidade de conversar com os senhores e as senhoras que levam um pedaço de Cubatão para fora, levem um pedaço dessa Cubatão, desta cidade guerreira, e de entender que se a nação, se São Paulo é o coração da economia, a aorta, a artéria principal desta economia, aquela que joga o sangue inteiro, é a cidade de Cubatão. Parabéns, Cubatão, parabéns, Cubatão.